pegadinha, tá ligado? O mundo aqui é embaçado, ele é uma escola. A vida te ensina tudo que há de bom e ruim. Pois sei que não sou mais santo, mas por aqui me garanto. A cara de anjo, atitude é de sobra, levada é veneno de cobra. Eu vou prosseguir por aqui, siga seus passos por mim. Irmão, lembro dos manos finados se foram na mira de um moitão. A potência foi de uma escopeta, uma rajada na cara, que é bem merecido pra pulir ali que existe uma pá de canalha. Mano, segura o gatilho, não solte o sapeco agora. Vamos colar lá na 4-2-3, rever os manos que é da hora. Pois nunca sabemos de nada, tudo pode se verter. Eles colam na banca do lado oposto e lá eles querem crescer, se esquecem do passado. Os manos colados só querem conquista, só pra sigo mesmo. Aqui apenas são quatro, vale um teco, uma rajada, um tiro. Na levada resumimos tudo, retrospectiva do crime. Retrospectiva do crime. Sou da favela sem ambição. Escolher o caminho mais curto, porém o caminho errado. A vida revela você, só triste lembrança, só ideia errada. Chega, venha comigo, um rolê na favela, que eu vou mostrar pra você, sem um véu na cara, face da miséria. A vida aqui é assim, certo? Veja aquele moleque. Horário de ir pra escola, a vida é outra, loucura é um beck. Com certeza não terá futuro, se isto aqui existir. Vamos seguir para frente, não olha pra trás, não vamos desistir. A pune na bronca, a armadilha tá pronta pra pegar ladrão. PHD tá ligado na fita, abri os olhos, então a rajada que foi de primeira. Deslacera o boteco, meu drink. Na levada resumimos tudo, retrospectiva do crime. Sou da favela sem ambição, só quero aqui cumprir minha missão. Sou da favela sem ambição. Mas eu valorizo minha cor, o sistema podre não me ilude. Pois falo por todos os manos aqui, é só mais um preto de atitude. Em primeiro lugar, nós vamos falar que na favela sou a pão e água. Enquanto exibe seus carros importado, a playboyzada, manos do ventre da favela, viviam aqui cê pra pampa. Se foram pra não mais voltar, não dá pra mudar, o meu coração sangra. A paz aqui tem que reinar, nem que seja um minuto só. Não vou me acabar desse jeito, mergulhando fundo na pedra no pó. Pois bem, abra os olhos, irmão, se tu estiver na loucura. Tem mano aqui bem disposto, está em sua cola, em sua captura. Pilantra que ganha fama de traidores da era. Qualquer vacilo, mancada, te jogam na pulha, um abraço já era. Vivemos aqui na favela, sobrevivemos em um ringue. Na levada resumimos tudo, retrospectiva do crime. Retrospectiva do crime. Favela sem ambição, só quero aqui cumprir minha missão. Sou da favela sem ambição, só quero aqui cumprir minha missão. Eu vejo de fora, sei o que passa, tudo que acontece. Preto se destrói, um homem que chora, mano, quem não quer se? Se vende por pouco, se mata à toa, não aceita aviso. E faz da favela seu grande mundo, cruel e sinistro. Então venha ver, pra poder crer no que eu estou falando. Rap é rima, é som de bandido, é som de malandro. Não é pra playboy aqui rebolar, porque na minha banca não cola. Uma pá de preto, sangue bom, ladrão aliado aqui tem de sobra. Sem pó, sem pedra, sem arma, sem rato cinza pra embaçar. A vida se torna mais bela, mano, vamos se ligar. Que o papo aqui é firmeza, se ligue ladrão no que eu te digo. Não caia nessa armadilha do sistema podre, cruel e falido. O crime não te leva a nada, suga sua vida e te mata. Pilantra aqui na quebrada, sente o gosto amargo da bala de prata. Ladrão que se ilude na favela, tem que ter moral. Me diga que tipo de vida bandido oferece lucro no final. Tem alternativa, abre os olhos, cara. Ou viva na paz ou guerra constante, fugindo de uma pá de cara. Ou veja a vida com outros olhos, como ela é bela. Bem-vindo aqui ao inferno, e esse é o retrato da minha favela. Sou da favela sem ambição, só quero aqui cumprir minha missão. coração.